Eu estou recebendo aqui no meu estúdio o Alexandre Martins Baltazar, ele que é coordenador, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Uniamérica, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da RCI. Satisfação recebê-lo aqui para falarmos a respeito aí de parcerias, até, né, envolvendo a Uniamérica, envolvendo o Parque Tecnológico Itaipu, isso, né, resultando numa pós-graduação, aí, um curso até com parceria de universidades francesas, enfim, algo bem amplo. Exatamente. É um timão que foi montado aí já há algum tempo. A Uniamérica entrou recentemente no time com o objetivo de formação de competências para a sustentabilidade. Então é o PTI, em parceria com a Uniamérica e essas universidades francesas. PTI que vem investindo, né, nessa área aí de mobilidade, de sustentabilidade, enfim, existe até um laboratório, né, criado lá dentro com questão de cidades inteligentes, enfim. E a Uniamérica trabalha muito nessa linha também, né, o próprio curso de Arquitetura e Urbanismo, enfim, tem foco aí em soluções até nessa área de mobilidade e tudo mais? Exatamente. Então, o curso de Arquitetura, como você sabe, Guilherme, a Uniamérica tem uma metodologia de ensino diferenciada, que são metodologias ativas, onde o aluno aprende fazendo. E a Uni La Salle, com a professora Cláudia Henrich, a francesa, que é quem coordena, né, o trabalho acadêmico dessa pós-graduação, eles já trabalham com metodologias ativas há bastante tempo. E o aprender fazendo já é uma metodologia desse curso, né? E a Uniamérica vem a somar, entende? Então, tanto a Uniamérica quanto a Uni La Salle e o PTI, né, propiciando que esse trabalho aconteça, tem exatamente o foco de promover com que os alunos aprendam fazendo, né? Aprender com o quê? Com os problemas aqui da nossa região. E essa pós-graduação, né, que foi lançada, uma pós-graduação voltada aí para estudos de sustentabilidade, né, aqui no Oeste, com foco na questão até dos gestores públicos. Exatamente. Então, quando se fala em sustentabilidade, né, e eu já dei aula de educação ambiental, existem paradigmas de como você promove a sustentabilidade. E aquele discurso da educação ambiental de que o planeta está exaurindo, o mundo está acabando, e se você não fizer nada, isso pode ser um problema, a gente já viu que esse tipo de metodologia, ele não funciona, ele não dá muito resultado. Por mais que as pessoas recebam esses alarmes, é muito difícil mudar o comportamento. Então, hoje, o que está se trabalhando no sentido de promover a sustentabilidade é criar um ambiente que facilite a criação, desenvolvimento de competências. Competências para a sustentabilidade. Então, o que é sustentabilidade aqui na nossa região? Então, logo de cara, a gente percebe, estamos numa região trinacional. Se não se abordar a problemática com os três países, é chover no molhado. É a mesma coisa, por exemplo, a gente trabalha também com a questão de recursos hídricos, né, gestão de bacias. Quando você quer resolver um problema de um rio poluído, se você não envolver todos os municípios a montante, ou seja, acima da bacia, eles vão continuar jogando esgoto, o esgoto vai continuar passando na frente, na sua cidade. Então tem que ser uma gestão sistêmica. Então, geração de competências, né, para a sustentabilidade aqui, de cara nós temos que olhar o território trinacional, os nossos vizinhos, como está a sustentabilidade nesses países, certo? E aí isso envolve a mobilidade urbana, envolve uma série de aspectos sociais, ambientais. Então, essa é a visão sistêmica, né, desenvolvida a partir desse curso, que é a gestão do território, né? Então, nós temos mais de 1 milhão de pessoas aqui nesse aglomerado da região trinacional, é muita gente. Poucas pessoas, às vezes, têm essa visão de que nós somos uma metrópole trinacional, né? Então, é preciso olhar essa problemática de frente para que a gente consiga saber lidar com ela. Pois é, essa questão de metrópole trinacional é interessante porque, se olharmos realmente do alto, né, uma imagem de satélite, isso é muito fácil, muito acessível hoje, né, através do próprio Google que disponibiliza essas imagens. Realmente, nós estamos aqui numa área em que Foz do Iguaçu se integra com Cidade Leste, que se integra, né, com Presidente Franco, com Hernandalhas, com Mingaguaçu, Puerto Iguaçu colado em tudo isso, Santa Terezinha cada vez mais próxima de Foz também, né, a ligação entre as duas cidades. Enfim, é uma área em que se precisa pensar em soluções conjuntas, né? Exatamente. E não só na questão dos problemas, nas soluções também. Então, a gente trabalha também com orientação de trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Arquitetura, e às vezes os alunos trazem algumas ideias que, se eu olhar só para Foz do Iguaçu, elas não são viáveis. Se a gente olha, por exemplo, para essa metrópole, eu tenho público-alvo para isso. Então, por exemplo, a construção de um grande teatro para trazer grandes eventos, o Circo de Soleil, por exemplo, ou grandes eventos, né, de lazer, de entretenimento. Foz do Iguaçu tem 260 mil habitantes e às vezes não comporta um evento muito grande. Mas se eu olho a região integrada e eu consigo, através da integração, chegar a esse público-alvo, eu tenho público para qualquer grande empreendimento. Entende? Então, tanto para a gestão dos problemas, quanto para a criação de oportunidades de empreendimentos e soluções para essa questão. Agora, um ponto interessante se destacar também é com relação até essa primeira turma agora, né, dessa pós-graduação em estudos aí de sustentabilidade. Essa primeira turma, ela já está formada, né, contendo aí gestores não só da nossa região imediata, aqui dos municípios vizinhos, mas também pessoal de Cascavel, Toledo, Marechal, algumas cidades um pouquinho mais distantes até? Exatamente. Então, na verdade, assim, nós estamos finalizando uma turma, que é um trabalho que começou antes da entrada da Uniamérica no time, e essa, sim, tem gestores de vários municípios aqui da região oeste do Paraná, até de Guaíra, e essa turma está encerrando, e eles devem concluir as pesquisas agora no mês de junho, tá? E nós estamos iniciando uma outra turma, só que essa vai contar com gestores dos países vizinhos, do Paraguai e da Argentina, justamente porque agora a gente vai ampliar o foco para a problemática trinacional. Então nós teremos, e o curso ele acontece sempre em português e francês, porque nós temos professores franceses que participam de todos os módulos, e espanhol. Então, às vezes, para quem chega, vê, parece uma torre de Babel, mas a gente se entende bem, né? Mas nós temos português, inglês, espanhol e francês em todos os módulos, discutindo a problemática da região trinacional. E aí, qual o critério, né? Como nós vamos trabalhar com um desenvolvimento de competências nesses alunos, nós estamos buscando formar uma turma de gestores que já atuam no planejamento e na gestão dos municípios dessa região, para que eles possam desenvolver as competências de como lidar com essa problemática. Então, quando o Cidade Leste vai discutir mobilidade, tem que discutir junto com Foz do Iguaçu, não tem jeito. Agora nós vamos ter uma nova ponte ligando Brasil e Paraguai, que vai ficar muito próxima da ponte que une Puerto Iguaçu com o Brasil, né, com Foz do Iguaçu. Nós vamos ter ali um entroncamento dos três países, uma conexão que vai dar no acesso da perimetral 277. Como vai funcionar essa rodovia tem que ser uma discussão trinacional. Inclusive, dentro do Paraguai, parece que ainda não existe bem um consenso em relação a onde que devem passar a maior parte dos caminhões, se é por Presidente Franco ou por Cidade Leste. Essas questões todas impactam o nosso território. Então, a gente precisa discutir isso de forma integrada com essas pessoas. Então, nós vamos fazer oficinas, nós vamos visitar, fazer visitas técnicas. E eu ressalto a participação da Adriana Brandt, que é a gestora do Laboratório das Cidades do PTI. Nós vamos até esses municípios discutir com esses gestores para ver quem são, né? Quem poderá fazer parte desse novo MBA que está começando agora. Inclusive, na sequência, nós vamos veicular aqui o material voltado à questão da logística, né? Da possibilidade do chamado corredor bioceânico, né? Voltando a passar por aqui, né? Porque, enfim, era um projeto que já existia há bastante tempo, daí a discussão acabou sendo aposentada, enfim, agora está ressurgindo novamente, então daqui a pouquinho nós vamos abordar esse assunto também aqui na RCI. Mas eu quero aproveitar até a sua presença aqui para perguntar sobre aquele projeto com relação aos rios urbanos aqui de Foz do Iguaçu, especificamente o Rio Boici, né? Que foi um projeto aí que contou com a participação do desenvolvimento de acadêmicos ali da Uniamérica. A gente vê aí que o agora chamado projeto Reinventando Foz, né? Exato, ele vai ser discutido nessa semana, inclusive, com arquitetos aí do grupo do ex-governador Jaime Lerner, lá em Curitiba. A Agência Francesa de Desenvolvimento está se posicionando para possivelmente financiar esta obra. Como é que você vê o andamento até desse trabalho todo aí voltado aos rios aqui de Foz do Iguaçu, uma reinvenção da própria cidade, né? Perfeito. Olha, é muito claro, assim, o processo que aconteceu, o que está acontecendo. É bem interessante, né? Então, por exemplo, falar do Parque Linear do Boici, a gente tem que começar lá atrás, quase 30 anos, quando a prefeitura desenvolveu um projeto bem interessante para a instalação do Parque Linear do Boici. Infelizmente, não foi à frente. E aí, o secretário de Planejamento bate na Uniamérica, o Eucídio Cavalcante, pede um anteprojeto, um estudo, que é um desejo, segundo ele, um desejo do prefeito, e a gente encampa, então vamos fazer. Aí a academia tem todo um envolvimento nisso, são 8 cursos de graduação, a gente desenvolve uma pesquisa e um desenho para esse parque linear, um anteprojeto. E nós fazemos uma entrega formal à prefeitura desse projeto e desse diagnóstico. E nós vamos lançar o livro que o diagnóstico a gente formatou e editou um livro que vai ser lançado nessa sexta-feira na Uniamérica, né, dia 22. Então, esse livro, ele marca a passagem do bastão da academia para a prefeitura. Qual que é o papel da prefeitura? É criar uma licitação, ir atrás dos recursos para poder viabilizar. E a partir do nosso estudo, eles fizeram isso. E conseguiram o recurso da agência francesa, certo? Agora, né, a prefeitura, com o escritório que está desenvolvendo o termo de referência para a licitação, vai, digamos, atingir mais uma nova etapa, que seria a contratação desse projeto, porque aí precisa de um projeto executivo detalhado, de uma empresa consolidada nessa área, para depois fazer a execução. Então ficou muito claro, a academia, com esse movimento e a força que existe com os alunos e professores, passa o bastão para a prefeitura pega esse bastão, vai atrás do financiamento, consegue, e agora vai passar a bola para uma empresa poder executar esse projeto. Obviamente que tanto a academia quanto a prefeitura, cabe agora uma regulação, tanto do projeto quanto da execução, para que a coisa saia da melhor maneira. Então a gente vê com muito bons olhos o que está acontecendo. Acho que cabe a nós, que professores e alunos, e ao cidadão de Foz do Iguaçu, ficar de olhos abertos para que a coisa continue andando da melhor forma e a gente possa ter em breve um projeto maravilhoso para a cidade. O Rio Boici, poucas pessoas sabem, ele ocupa quase 50% da área urbana da cidade, é uma bacia muito significativa, e o termo reinventando Foz ampliou para Foz do Iguaçu porque foram inseridas outras bacias, né? A Foz do Rio Monjolo, o Rio Ouro Verde, que também tem um passivo social muito grande. Então, assim, é uma promessa, mas é uma promessa real e ela tem recursos. Então, a coisa tende realmente a transformar Foz num canteiro de obras, e isso é muito positivo. É uma grande reurbanização que está a caminho na cidade. Pois é, esperamos realmente que possa, né, acontecer a implantação desse projeto. Enfim, conversei aqui com o Alexandre Martins Baltazar. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição de vocês.